Repetition. はい、対応しています。車を一緒に出していただきます。インカーしてください。はい、ちょっと来です。 Processão 099 repetição. Repetition. Layer 01. バリバリ Layer 02. Thank you. Percepções. Domingo da Zunda, zero hoje. Thank you. Show.